gosto de cerveja pra ir futebol. Você de cineminha e de um happy hour. Eu gosto de balada, pode ser samba. Você gosta de reggae, pop, rock and roll. E aparentemente somos diferentes. Eu gosto da noite, você é do dia. Mas quando o tom toca, tudo se agita. A gente se une numa energia. A gente se combina como o pão e a manteiga, como o leite e o café. O almoço e a sobremesa. A gente se combina como o céu e as estrelas. É amor de fé, um amor assim. Olha o braço assim, ó. E de manhinha vai, todo mundo vai, e o povo vai atrás. E de manhinha atrás, fudê, felicidade vai. E todo mundo vai, e de manhinha vai, e de manhinha vai, e o povo vai atrás. E de manhinha vai, e de manhinha atrás, felicidade. Tirou! Eu gosto de cerveja pra ir futebol. Você de cineminha e de um happy hour. Eu gosto de balada, pode ser samba. Você gosta de reggae, pop, rock and roll. E aparentemente somos diferentes. Eu gosto da noite e você é do dia. Mas quando o tombo toca, tudo se agita. A gente se une numa energia. A gente se combina como o pão e a manteiga, como o leite e o café. O almoço e a sobremesa. A gente se combina como o céu e as estrelas. É amor de fé, um amor assim. É pra vida. Olha o braço em cima. De chimoinha vai. E aí vai. Yeah.